tudo certo, aqui eu tô esperto. Daqui de cima eu telo o trajeto que proporcione os irmãos que ignoram o sentimento das mães que choram, dos filhos que vão e não voltam. Na humildade sempre abre as portas. Sonhar com um futuro bem melhor, acreditar que nunca se está só. Colete só, se for a prova de palavra, desengatilha, descarrega as armas. Exemplos, exemplos e maus exemplos são esquecidos através dos tempos. Se moscar, aqui você já sabe. Se vacilar, dá o bonde pros covardes. Em sua mão direita, o estilo que tormenta. Se cumprimentar, o ódio alimenta. Esquema sujo, o cabrito e traiçoeiro. Mas tenha fé e saia do bueiro. Se movimenta, a ideia se completa. Pros irmãos do hip hop, eu tenho a senha. Se foge a regra, aqui não vai ter vez. Se cochilar, vai pro xadrez. O domínio da vida você que tem. A saída pra você, eu já falei. Os irmãos que tão presos, um funk do bom. Pra aliviar e conter a pressão. Com prosperidade, respeito e igualdade. Pra ver se mata um pouco da saudade. É no tropeço, às vezes me esqueço e fico cego na hora do acerto. E daí se sou apenas mais um? E daí se sou um cara comum? Sem destaque, a vida é um baque. Sem problema, a vida é um dilema. Tipo um jogo, Counter Strike. Uma arena no meio da favela, esquema pra não dar goela na rua e viela. Pra que ninguém tenha mais que acender as velas. Sem ficar de luto, alguém aqui no reduto fica ligeiro na mão dos brutos. Paciência com quem tá perdido. Aí compadre, descanse o gatilho. Se adianta, senão eles te jantam. E rezar pra não ser uma lembrança. Plantei a pedra, agora o que lhe resta? Só a verdade que o crime não compensa. Só enlouquece, pra vida uma prece. Daquele jeito quem é, merece. Que tipo de ruína? Whisky, as vadias, prostituição, véi. A luz do dia tá valendo, mas eu também tô vendo. Sem esquema e vou sobrevivendo. Te dou um toque, me chama de Loki. Meu camarada, só sobrevivem os fortes. Apegado a Cristo, o rei dos reis. É por ele que é traçada a lei. Que na verdade é alguém sem piedade. Que na maldade é o ouro e os quilates. Que deixa o cara naquela e na confusa. Que faz besteira e o barco afunda. E na luta, alguém que pede ajuda. E no socorro, alguém sai do morro. Com coragem e determinação. Um verdadeiro exemplo pros irmãos. Lutar contra o vento, remar contra a maré. E não ser o que o Ibope quer. Aumentando a estatística. Com certeza, essa é a mística. Pros irmãos que estão presos, um funk do bom. Pra aliviar e conter atenção com prosperidade, respeito e igualdade. Pra ver se mata um pouco da saudade. Pros irmãos.